travou, 6224. Livre pouso, 120 graus, 10 mais. Livre pouso, 10, 6224. Fox Gillette 1895, por gentileza. Charlie Fox Gillette, que eu seja. 085 Serra Brava de FDL, está pronto para qualquer acionamento, 43. Pressionar, pronto para cópia? Visual 085 para Jundiaí, decola curva direita via Arubi, depois Yankee Papatanga e Patinga, conforme a rota. Faz inicialmente curva direita para sair da corredor Axé Visual, aciona 5153, controle 208. Está autorizado, conforme a próxima direita, próximo é Arubi. Confirma o transporte, o controle de saída. Perfeito. Que Charlie Fox Gillette correto, chama o pressionamento. Você vai decolar da 1-0 ou 1-7? 1-0. Confirma para mim o transponder e o controle de saída, gentileza. Que transponder 5153, controle 208. 5153, 208. Está no parque 3, para o pressionamento. Que chame para. Está direcionado, chame tarde. Solo Salvador, tá 3305, cliente da Bravo para Recife. E 3305, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizado, 330 Recife, via 358, decola da 1-0, curva de, à esquerda, saída Puca, transição Aru, aciona 5154, controle 20, decimal 8. Autorizado Recife no 330, decola da 1-0, curva à esquerda, transponder 5154, controle 120, decimal 8. Pode confirmar a saída? Saída Puca, transição Aracaju. Puca Aracaju, 3305. Deixa para acionar. Chamará para acionamento. É 224, seu solo, 18, livre à direita, táxi Alfa, chame antes da Juliette na minha escuta. Na sua escuta, se chama antes da Juliette. Oi, o Charlie Fox Gillette está acionado, pode passar. Está autorizado o táxi, chame para a saída do Pátio 3, cruzar o Pátio 1. Interseção está autorizada, Charlie Fox Gillette. Então, ok, então está autorizado até a interseção, vai aguardar a passagem do aeronave do Oxané que acabou de pousar. Fokker 100, confirme para o B? 2, vai aguardar a aeronave do Fokker 100. Prossegue para a ponte de espera, a ponte de espera, o Charlie Fox Gillette. Alterna a Delta Carioca, está com 6 horas de autonomia. Ok, estou ciente, chame na interseção para cruzar a Taxi Alfa. Vai chamar para cruzar a Alfa, Charlie Fox Gillette. Está autorizado já cruzar alfa, ingresso da pista e decolagem, vento 100 graus, 100 graus, Juliette. Cruza, ingresso, decola, até só que desce, tudo bem, tá bom. Tira a saída visual e curva direita, saída visual, corredor axé, ok? Autorizado, ingresso esquerda, portão 1. Esquerda, portão 1, Fox Juliette, decola os 2-1, curva direita, autorizado o cruzamento da, do setor de decolagem da 1-7, chama o controle 2-0 desse 1-8. Vai chamar o controle 2-0-8, obrigado, bom trabalho, Charlie Fox Juliette. Salvador, Rio 9646, estamos prontos, somente aguardando a autorizar clearance e o para push back, ok? Ok, estou ciente, eu já entrei em contato com a ES aqui, eles estavam retransmitindo o seu plano lá, o plano de voo também não possuía seu plano. Estou aguardando aqui a atualização do sistema aqui, só para poder autorizar, que aguarde. Afirmativo, foi entrado em contato com a companhia para também averiguar isso. Ok. 40, minha central 085. Gente, eu estou autorizado a manter mil pés e afastar-se nessa proa. Uno 076 Chame Torre 118 decimal 95. A informação que eu tive agora da IES é que o despachante estava transmitindo o plano lá para eles, estava tendo um problema mesmo no plano, e assim que chegar já vai ser processado, aqui estou aguardando só isso aí. Tá pelo grato pela colaboração, aguardando. Oi, 076, da final, checa trem autorizado pouso, 100 graus, 129. Charlie Fox Juliette, suba até o nível 040. 040, Charlie Fox Juliette. Ok, Luiz, quem te avisa? Bravo, Elton, Mike, Alpha, X-Ray. Tipo. O Alpha X-Ray na ponte 8, solicita autorização para ser rebocado para a posição 12. Autorizado o reboque, não me escuta. É, sim, obrigado. Ok. Sim, já vi, tu confirme o horário previsto do seu plano e para qual destino. Tá ok, eu não possuo esse plano aqui no sistema, ok? Aguarde instruções. Tá ok. Pode ter acontecido é que se alguma DLA dessa foi emitida posterior ao prazo para ser emitida a DLA, é de que ela bateu já em cima do plano que tivesse já cancelado, ok? Eu vou checar com a ES aqui agora, instante. Eu vou checar aqui somente. Whisky Eco Bravo, desça para 2 mil pés, autorizado ELS, reporte estabilizado. 2 mil, autorizado ELS, 190 no meio, confirma? Afirmativo. Bravo. Charlie Fox Juliet, suba ao nível 085. Escuta. Fox Juliette, tráfego, posição de 2 horas, meia dúzia de milhas, passando 050 em descida. É um Charlie 510 no rumo nordeste. Faz o seu contato, Fox Juliette. Vai ser a da El Lida, depois vou à posição Ildes, aciona o código 5173 e o controle de frequência 208. Usado conforme, Tor 20 para Zagão, Tor Whisky 50. Decola da 10, curva direita, saída da El Lida, depois Ildes, 5173 responde, e o controle 120 de 18, estamos prontos para pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, reportaremos pelo próximo para o táxi. Iniciando, reportará para o táxi. Rio 9B, pode ver. Fiquei ciente. Que Vitor entrou em contato com a ES, eles estão verificando a situação do seu plano lá, alguém? Eu disse que índia, Vitor. 076, aproximando da Juliette. O 076 está autorizado, ingresso esquerda, portão 2. Ingresso esquerda, portão 2, vamos dar 07. O Luiz quer que o Bravo continue a aproximação, está pousando no 7 ou no 0? Salvador, Rio 9646 para o táxi. Estamos com 3 pessoas a bordo. 3 horas e 12 minutos de autonomia alternativa Guarulhos. Autorizado o táxi em frente, depois ponto de espera da 10, champão para decolagem. Livre, táxi feito, posso encontrar ponto de espera para decolagem 9646. Salvador, tá 3305 na posição 6 para push e acionamento. Autorizado, chame táxi. Chama táxi, 3305. Torre Salvador, muito boa noite, papapapá, Whisky-Eco Bravo. Whisky-Eco Bravo, continua a aproximação, vai pousar 1-0 ou 1-7? 1-0, Whisky-Eco Bravo. Ok, cheque trem, autorizado pouso 1-0, o vento 1-0-0 graus, 1-2 lanche. Baixado e travado, isso que é cobrado. Salvador, boa noite, Rio 9646, ponto que era pista 104. Ciente, mantém a posição. Aí se informou que a sua última DLA foi transmitida e estava toda truncada a mensagem, ok? Então, parece que foi isso que deve ter dado problema lá no endereçamento. Ele corrigiu lá por horário de uma hora, aguarde acho que mais uns 5 minutos, ele deve estar autorizando aí. Pronto com a pé. Primeira Caju, nível 90, via Golf 677. Decola da 110, curva esquerda, saída Puca, Jame, depois do Aracaju. Aciona 5172, controle 208. chame para acionamento. O controle vai ser 208. Solo, TAN 3305, pronto para ataque. 174 a bordo, 3 horas e 24, alterna na sala. Tá livre o táxi até o ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem. Livre táxi 3305, chamará pronto. Whisky India 20 autorizado, acionamento, chame para o táxi, aguardando cópia. Web no solo aos 36, táxi à direita, qual parte vai estacionar? Táxi à direita, vai para a Bata. Isso aqui, Bata na cabeceira 1, você já conhece o local? Ele aqui, mas é a primeira vez. Ah, ok. Se pousasse na 17 era mais rápido porque já livrava lá. Mas então prossiga aí a primeira direita, depois chame para ingresso no pátio principal, cruzar o pátio principal na Taxi Juliette. Primeira direita, posso? Chama para cruzar o pátio principal, isso é cruzado. I-964000 autorizado, aliado decolar, avião turno 00 graus, 10 mais. Vivo decolagem, aliado decolar, Rio 964000. Torre Salvador, TAN 3305, ponto de espera pronto. O 3305 autorizado aí, mantém 10. Ali mantém 10, 3305. Bravo autorizado, ele ingressa à esquerda, cruza o pátio principal e vai ingressar via Lima Mike para cruzar a pista 17, ok? Sim, ativo, siga a faixa amarela, vai contornar o terminal e ingressar na Lima logo após o terminal. Rio 9646, decola os 39, controle 208. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, voo no 074, tá no 22, excelente. Guarulhos deu 240. Tio 074, aguarde para qual tempo? 974. Dia 20, livre o táxi, chame para ingresso, pista 17, confirme pelo B. O 9646, Tato Radar, Rua 320, Ele é da Elva, Cruz de Lima. Poderia confirmar? Havendo possibilidade de voar da Elva? Cruz de Lima. Cruz de Lima, Rio 9646, Cruz de Lima. Corrigindo 3305, devido a colar, 1100 graus, 10 mais. Livre 3305. Está autorizado então para Galeão, nível 430, via Pesuro 10, via SMAP do Tutoquim, decola da 17, correr direita na saída da El, Lida e depois voa posição Bridge, aciona 5177, controle de frequência 208. Quando pronto, ele ingressa à esquerda, é parte alinhada no 7. Estimativo, ingressa à esquerda, é parte alinhada na 17. Decola aos 4-2, controle 208. 208, campo para mais. 1-2-8, décima 8, ao TR, 1-2-3, décima 8. 1-2-6-0. Direita na Mike e vai chamar para cruzar a pista. Começou, vai chamar na, para a entrada, aqui próxima esquerda e depois aguarda para a entrada da pista. Meu nível solicitado para o Rodolfo, 240? Afirmo, 240. Ok, está autorizado, 240. Ok, só um minuto, aguarde só um minuto. Aqui é porque o 240 é inferior, né? O seu plano está com uma peso 110, que é superior. O senhor não tem condição de voar no 260, não? Então tem alguma coisa errada na rota aqui, agora acho que eu vou verificar, ok? Tá ok, muito obrigado. Negativo cruzamento, para bater, o senhor vai entrar na pista à direita, ok? Mantém a posição, aguarde. Já vi, estou alinhado de decolagem, 1-0-0 graus, 1-0 mais. Paulo Salvador, é o total 908.